brasileiro no brilho. Fico gingado, bem badalado. Século XIX, vitrola, música, vi, Xinguinha, os oito batutas, Elis, Regina, Águas de Março, conquistou corações, Nobre Espaço, Radiola, LP, coleciono você, Jovem Guarda, Bossa Nova, MPB, Roberto, Carlos, Bebeto, Jorge Ben, Tropicália das Onze, O Trem Além, Aquarela do Brasil, Ari Barroso, Gilberto Gil, Caetano Veloso, na Rádio Mundial, no alto-falante, magia certa, canção, nome, Garota de Ipanema, Brasil, história, obra-prima, geniosa, Rio de Janeiro, bela arte, São Paulo, capital, lindo sol da tarde. Da hora a música, vivemos, cantamos, Brasil escuta, banda Black Hill, muitos curtiu, década de 70, 80 de tio, samba rock, samba de partido, Bad Carvalho, essência pros ouvidos, mega sucesso, lindos versos, harmonia agitada, canção rápida, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, nota mil, pra mais, Leci Brandão, quem já ouviu, Rosana Bronx, Nega Giza no Rio, Racionais MC, firma titio, Assis Valente, o mundo não acabou, notável, Carme, Miranda interpretou, Noel, Rosa, Davi, Isabel, Vadico, notas, partitura no papel. Brasil, Brasil, planeta universo, noite ilustrada, teu é o mérito, Dolores Duran, voz aveludada, Elza Maria, Luiz Gonzaga, música de protesto, povo sertão, o rap nos versos, na contenção, Tô Jobim, João Bosco, frase e melodia, Bahia na folia, assim. Maia cantando hits de verão, voz do sol, Copacabana, Leblon, dizia Cartola, as rosas não falam, mas troca ideia com desalam, a todo vapor na alma, na mente, no dia a dia de muita gente, verso, voz, bars e Cartola, de A a Z, um legado de história. Brasil, Brasil, povo brasileiro.